na na na na na na na na na na na. Ouvindo os discos já bateu em mim saudade. Puxei a gaveta, vadaço, radinho me trouxe saudade. Reuni os amigos pra rever as fotos, ai só deu saudade. Fevereiro chegando, desespero tomando, aí bateu vontade. Tá aí o meu samba reggae rompendo barreiras, como foguete subindo ladeira. Vem ver, vem ver. É bênção, é paz, é pra quem traz a fé no coração. É só deixar o carnaval de Salvador falar além do meu refrão. É só de banzo que mistura, vem da pele da senzala, o sal do teu suor. É se perder pra se encontrar e aprender a dar valor no seu melhor. Tá aí o meu samba reggae rompendo barreiras, como foguete subindo ladeira. Vem ver, vem ver. Eu trago samba reggae pra você. Seguro samba reggae aí. Eu trago samba reggae pra você. Saudade, o abadaço, o radinho me trouxe saudade. Correndo solto a noite inteira. Começa cedo e não tem hora pra acabar. Gente dançando só pelo prazer da dança. E outros só pelo prazer de se abraçar. O povo todo se diverte nesta festa, que vai até o outro dia clarear. Quem já chegou a certo passo nesta dança, quem não chegou a certo passo para chegar. Ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. A madrugada que passou não volta mais. Casais dão passos soltos no salão inteiro. Um casalzinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta, eles respondem.

traço do beijo molhado que você me deu. E dos carinhos antes de fazer amor. E acordar do seu lado e ter você pertinho de mim. Saudade de você. Fiz loucuras demais nesta vida. Não me arrependo, mas quero esquecer. Tive mulheres, mas não entendia o sentimento de amar a valer. Desde o momento que estás a meu lado, meu coração já sofreu e mudou. O homem boêmio e sem sentimentos agora sabe o que é o amor. Não tenhas medo de amar, porque eu te amo. Não tenhas medo. Demais nesta vida, passado que jamais quero lembrar. Essas paixões de apenas um dia que para sempre se vão apagar. Desde o momento que estás a meu lado, meu coração já sofreu e mudou. O homem boêmio e sem sentimentos agora sabe o que é o amor. Não tenhas medo de amar, porque eu te amo. Não tenhas medo. Medo de amar, porque eu te amo. Não tenhas medo de crer, meu amor sincero. Juro por Deus que é só tua mulher que eu desejo. Não tenhas medo de amar, quero estar contigo. Não tenhas medo. Amor para sempre, juro por serás minha mulher. Disse para parares, mas não consigo deixar de pensar nos teus lábios colados aos meus, no teu corpo suado com meu. Agora não sei o que dizer, olhar para o sofá e não consigo entender este vazio que mora cá dentro. Cola-te a mim de novo. Tu és o meu sufoco. Sem ti eu fico louco. Ai, cola-te a mim de novo. E agora diz-me, diz-me se estás melhor assim, se estás melhor sem mim. Diz-me se o tempo não parou e se nada mudou. Diz-me, cola-te a mim de novo. Tu és o meu sufoco. Sem ti não aguento mais. E se eu disser que sem ti não sei amar? E cola-te a mim de novo. Não espero um forte face. mentir. Se algum dia falares de mim, nunca digas que eu nunca te amei e que por amor eu não lutei com todas as forças contra o fim. Se algum dia falares de mim, nunca digas que eu por te querer a última gota do meu ser não te dei para tu ficares aqui. Se algum dia falares de mim, eu de ti apenas vou falar com um grande amor que eu já vivi. Ninguém vai ouvir-me dizer mal. Espero que teu verbo seja igual. Se algum dia falares de mim, nunca digas que eu nunca te amei e que por amor eu não lutei com todas as forças contra o fim. Se algum dia falares de mim, nunca digas que eu por te querer a última gota do meu ser não te dei para tu ficares aqui. Se algum dia falares de mim, terra minha que me viu nascer, vou lembrá-la por onde eu for. Sua saudade me ajuda a viver. Será sempre o meu amor. Chão de pedras, de serras e vou lembrá-la por onde eu for. De sol e chuva, rios e fontes, será sempre o meu amor. Se a minha terra fores um dia, dias de outros como eu, São exatamente 10 horas e 43 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia. Isso até às 12h30. Então desejo a vocês todos uma ótima manhã à nossa escuta, à escuta da Rádio Arco-Íris. Hoje não haverá, hoje excepcionalmente não haverá dedicatórias. Mas haverá, como sempre, boa música. Temos estado na música mais calma, com um ritmo lindo, mas um ritmo menos quente. Agora estamos com a voz de Emanuel. Anteriormente estivemos com o Roberto Leal, que nos deixou esta semana. Mas ele está sempre connosco. Porque é contigo, e sou contigo. Então desejo-vos a todos uma ótima manhã à escuta da Rádio Arco-Íris. Solo contigo, mi vida encuentra su sentido. Me gustas más de lo que sé decir. Todo es mejor desde que estás aquí. Porque te pasar. Yo te di mi boca y tú la besaste. Yo te di mi cuerpo y tú lo abrazaste. Todo por amor, porque contigo, solo contigo, eso contigo, mi vida encuentra su sentido. Plein les oreilles.

aqui estivemos dançando Kizumba com Maria Lisboa. Agora vem Roberto Leal. Uma casa portuguesa. E ao som desta casa portuguesa de Roberto Leal. Numa casa portuguesa fica bem, bom e vim. Que ficamos com a música. Mas se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem, esta franqueza fica bem, e o povo nunca desmente. Que alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, um São José de azulejos, dá-lhe o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho. Na cortina da janela é o luar, mas o sol que bate nela. Falta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela. É só o amor, pão e vinho, e o caldo verde verdinho a fumegar na panela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho ao alecrim, um cacho de uvas douradas, duas roças no jardim, um São José de azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Salta moreninha toda noite sem parar. Salta e salta, não para. deixar de saltar. Salta moreninha toda a noite sem parar. E salta, ei, salta moreninha toda a noite sem parar. E salta, ei, salta moreninha toda a noite sem parar. Ai, aqui estamos então com esta voz, a voz de Maida Gaita. Salta moreninha, tirada do seu último trabalho. E vocês também gostam de fazer desporto, pois a Associação União Portuguesa de Futebol de Orleans procura jovens de 5 a 18 anos para dar força a todas as suas equipas. E então, se você está interessado em jogar futebol e se quer juntar-se à União Portuguesa, então um só número de telefone: 06 58 11 69 26. Repito o número de telefone: 06 58 11 69 26. Nesse instante estás tão longe de mim. Sua ausência em minha vida me apavora, me deixa no desespero sem fim. As recordações me fazem ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar, pois eu sei não voltará nunca mais. Como é triste olhar em volta e não ver do meu. Só me resta de tristeza morrer. Com a dor amarga desse adeus. As recordações me fazem voltar ao nosso passado de amor e paz. São lembranças que me fazem chorar, pois eu sei não voltará nunca mais. Como é triste olhar em volta e não ver o seu corpo bem pertinho do meu. Só me resta de tristeza morrer com a dor amarga desse adeus. Então aqui estivemos com esta voz que nos vem do Brasil e é sempre agradável ouvir. Também tenho aqui mais um comunicado, é que domingo 3 de maio haverá missa em honra de Nossa Senhora de Fátima. E isso na Basílica de São Benoît sur Loire. Haverá confissões a partir das 14h30, haverá a missa a partir das 16h e depois, no fim da missa, terá lugar a procissão com a saída para o exterior, se o tempo permitir, bem entendido. Então haverá a procissão e depois haverá, à volta das 17h45, o adeus à Virgem. Então não falte, domingo 3 de outubro, na Basílica de São Benoît, missa em honra de Nossa Senhora de Fátima. No mar do teu corpo naveguei sem parar. Por tantas loucuras nunca mais vou passar. Só me resta recordar. Eu quero e preciso de viver junto a ti. Desespero, dava tudo para te ter. dava tudo para te ter aqui. Ei, o que fazemos ou dizemos quando nós sofremos? Será que complicamos? Será que passamos? Será que vamos a extremos? E devemos dar espaço quando demos o mundo? Porque é que sonhamos alto quando batemos no fundo? Eu respiro fundo, no fundo vou a baixa posição. Eu expiro tudo para poder só receber mais inspiração. Para tentar arranjar só uma explicação. Estilo Manuel Acevedo e o problema de expressão. Concentração, objetivo, calma. Se até o Pedro diz que para ser feliz não dar o corpo pela alma e nah, não penso em mais nada, tu entende que és-me tudo, por isso eu espero. Vamos começar do zero, eu começo e só digo: eu quero e preciso de viver junto a ti. Desespero, dava tudo para te ter. Então aqui estivemos com os Anjos e espero que tenha sido mais uma vez de vossa grada. Agora vem a voz de Luís Gomes, Fiebre. Então vocês têm febre de trabalhar e que não têm trabalho, pois uma empresa, une entreprise du bâtiment située sur Orléans cherche homme ou femme expérimenté pour faire de la peinture ravalement, sachant faire de l'isolation, et qui soit dynamique. Et on propose un contrat à CDI de 39 heures. Si jamais vous êtes à la recherche de travail, contactez la radio pendant la semaine, à partir de 9h jusqu'à 12h30, 12h, et ils vous donneront plus de renseignements. Sabes cómo tienes que hacer para que yo pierda el control. Por eso que juegas conmigo, tú me dejas loco de amor. Ella sabe que me tiene loco, que me erizo si la toco, que me muero por estar con ella y besarla bajo las estrellas. Y es que tú sabes que tú me gustas y tomas venta. Si tú me sube la fiebre, tú me la vas. Luís Gomes, um artista português que eu gosto imenso, música de música latina, e agora vem aí Emmanuel, não digas não a esta paixão. Música. Eu já decidi, é a ti que eu quero. Sabes porquê? Porque eu te amo. A minha paixão é pura e sentida. O amor que eu sinto é para toda a vida. Não digas não, não, não. Esta paixão, não, não. Teu amor sincero, oh baby, é tudo o que eu quero. És tudo o que eu sou, eu te amo, eu quero ir ao céu contigo, eu quero ir ao céu contigo, no beija-me ama, e acende a minha chama, eu quero ir ao céu contigo, eu quero ir ao céu contigo, eu sonho ter-te, a sós no meu leito. Bem chegadinhos, peito com peito. Se à minha paixão decidiste entregar, será comigo que vais querer ficar. Não digas não, não, não. Esta paixão, não, não. Teu amor sincero, oh baby, é tudo o que eu quero. Não digas não, não, não. Esta paixão, não, não. És tudo o que eu sou, eu te amo, eu quero ir ao céu contigo, eu quero ir ao céu contigo, no beija-me ama, e acende a minha chama, eu quero ir ao céu contigo, eu quero ir ao céu contigo, não digas não, não, não, esta paixão, não, não. Amor sincero, oh baby, é tudo o que eu quero. Não digas não, não, não. Esta paixão, não, não. És tudo o que eu sou, eu sou. Eu te amo, eu te amo. Eu quero ir ao céu contigo, eu quero ir ao céu contigo. Beija-me, ama, e acende a minha chama. Eu quero ir ao céu contigo, eu quero ir ao céu contigo. Eu te amo. Estão à escuta do programa do Telefone Toca, hoje domingo, a isso até às 12h30. Hoje, excepcionalmente, não haverá dedicatórias, mas haverá muita, muita música. E vamos ficar com o Elvo Santiago. Tu beijas bem. Um artista que já esteve aqui numa festa do São João. Fazes perguntas para saber se eu quero. Eu juro, não nego, mas tenho os meus porquês. Gosto quando falas-me ao ouvido, sussurras um gemido, é na lua que eu me perco. Sinto-me louco, enfeitiçado, o teu beijo molhado ficou para sempre comigo. Tu beijas bem, beijas como ninguém. Tu fazes bem, bem, bem, bem, bem. Tu beijas bem, beijas como ninguém. Minha cabeça fica mais de cem. Tu beijas bem, beijas como ninguém. Tu fazes bem, bem, bem, bem, bem. Tu beijas bem, beijas como ninguém. Minha cabeça fica mais de cem. Tu beijas bem. We'll be right back.

conquistar. Eu sou malandra e um pouco atrevida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu sou solteira, ninguém manda em minha vida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu sou malandra e um pouco atrevida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Eu sou solteira, ninguém manda em minha vida. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Agora vou dizer, quero comer na sua mão. Você é meu pecado, é loucura, é paixão. Contigo vou à lua, faço o que você quiser. Você é uma bomba, é uma delícia de mulher. Malandra. Eu sou malandra. I didn't need ya, but every touch is ooh la la la.

tenho pouco tempo para te falar. A sombra do teu corpo e a solidão serão meus companheiros se te vais. Se tu te vais, irá contigo o tempo da melhor idade. Te seguirei querendo cada dia mais, esperarei que voltes se te vais. Se tu te vais, irá contigo o tempo da melhor idade. Te seguirei querendo cada dia mais, esperarei que voltes se te vais. Abraça-me. Abraça-me, participação de Raquel Tavares e Marco Paulo. Agora vem também mais uma dupla da música portuguesa. Ele chama-se Emanuel, ela chama-se Dora. Deixe tudo para ficar. De mim, se eu não tiver o teu carinho, eu não sei o que será de mim. Sem ti no meu destino, eu quero para sempre a tua luz na minha vida. Sem ti eu sou uma lua perdida. Meu amor, eu confesso, de tudo eu me despeço, só para ficar contigo. Seremos os dois, duas almas numa alma, dois corpos num só corpo, vidas a dar em vida. O que eu mais quero é ser feliz sempre ao teu lado, eternamente enamorado, e ser a metade de ti. Só quem ama consegue entender um amor tão forte assim. Só quem ama consegue entender. Amor do teu destino. Seremos os dois, duas almas numa alma, dois corpos num só corpo, e duas vidas a dar em vida. O que eu mais quero é ser feliz sempre ao teu lado, eternamente enamorado, e ser a metade. Paixão e o amor do teu destino. Seremos os dois, duas almas numa alma, dois corpos num só corpo, e duas vidas a dar em vida. O que eu mais quero é ser feliz sempre ao teu lado, eternamente enamorado, ser a metade de ti. Meu amor, eu confesso, de tudo eu me despeço, só para ficar contigo. E Manuel, e Dora aqui nesta dupla da música portuguesa. Esta música é tirada do novo trabalho de Emmanuel. São exatamente 12 horas e 20 minutos. O nosso amigo Michel já está aqui presente nos estúdios. Olá, muito bom dia. Ya, ya. Ya vol. C'est mieux. Ya vol de nuit tous les soirs à Brissy. Bien. Bonjour Michel. Bonjour Lionel. Comment vas-tu? Ben, je suis venu en voiture. Ah, heureusement, t'es pas mieux à pied parce que dehors, c'est plus l'été. Hein. Non, ça change brutalement. Hein. J'ai pris la voiture hier après-midi, là, qui était en bas, au soleil. Il y avait 36. Et là, j'ai 15. 15. Ben, c'est bientôt l'automne, c'est aujourd'hui ou demain, non? C'est le 21. 21. 21. Ben, c'était hier. Bon, ben, on est à l'automne, donc c'est normal alors. C'est normal, tout est normal. Ah, je vais te raconter. Remarque, tu vas nous faire un petit point météo dans ton émission, comme d'habitude. Absolument. Ah. Absolument. Alors, restez bien à l'écoute. Ils annoncent 17 mètres de neige pour dimanche prochain. Ah, ça, c'est. 17, hein. Je vais te raconter. Ça prend plus les canonards. Hein? Ça prend plus, et avec toi. Je vais te raconter une petite histoire. Vas-y. Allez. C'est même triste parce que c'est un gars qui s'appelle Lionel. Ouais. Il est animateur de radio, à son temps perdu. Et il bégaye un peu, tu vois, c'est pas de sa faute, il est né comme ça. Pas du tout. C'est gênant. Et à force de raconter l'histoire, moi j'ai bégayé un jour. Alors, il rencontre un copain, puis le copain dit, ça va, Lionel? Oui, je suis con. Ça, on savait que t'étais con, mais c'est pas ça. Je suis con, content. Ah bon? Qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai trouvé un boubou. T'as trouvé un bout de quoi? Non, un boubou, un boulot. Ah, ben c'est bien. Qu'est-ce que t'as trouvé comme boulot? Je suis chant. Ben, il chante course, chante quoi? Non, chanteur. Avec ta voix que tu as, t'es chanteur? Oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis chanteur. Chanteur d'orchestre. Ah ben disons. Avec quel orchestre? Avec David, Dada, avec Dada, avec David Martial. C'est moi qui chante, c'est. Il chante bien, c'est pour ça qu'il pleut. Elle mignonne. Ben, c'est tout ce que j'ai à te dire, mon gars. Ben, c'est bien, Michel. Que veux-tu? En tout cas, je te souhaite une bonne émission. Je te remercie, puis je souhaite avec toutes tes auditrices, hein, ton fan club. Hein. Bah, oui, mais ils sont toutes, ils n'ont pas besoin de beaucoup. Hein, t'en as déjà là, il y en a qui t'attendent. Hein. Ah oui? Oui. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Ah, oui. Et regarde en arrière. Je regarde le secrétaire s'il est là. Faut dire que Michel, il est toujours en bonne compagnie. Hein. Bah, je sais, ça change les idées. En tout cas, on te souhaite une très bonne émission, un très bon dimanche, et puis à dimanche prochain. Et puis toi aussi, bon dimanche. Tu pourras faire ton jardin parce que ça mouille. Ouais, c'est bien. Il en faut de la pluie un petit peu. Faut pas que ça tombe trop fort. Faudra pas que ça soit le week-end et l'après-midi, mais bon. Ah, les fêtes de Loire, ça. Les bateaux vont être mouillés. Tu me diras qu'ils sont habitués, mais quand même. Bon, ben. Allez, à plus. À bientôt. Vais sentir minha paixão. Encosta, encosta, ai roça, roça. Deixa-me dar-te um beijo na boca. O meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu encostas o teu peito ao meu. O meu coração faz bum, bum, bum. Quando tu me dizes o que é meu a teu. Encosta, encosta, ai roça, roça. Eu por amor vou deixar-te louco. Vou dar-te o meu carinho, curtir a festa ao teu lado, ser o teu anjo da noite e ser sempre o teu amado. Deixar-te louca.